sable, pas un sable. Amigo, mayor que un pensamiento. Amigo, vai por essa estrada. Amigo, vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. O meu sofrer, pois eu sei vezes que às voltas te mudem. Repara se estás enganado, porque as aparências iludem. Não fales com tanta firmeza. Mentiras não servem para mim. Se a gente não tem a certeza, não vai afirmar que é assim. Jurar que se gosta de uma coisa gira pode ser mentira, pode ser mentira. Mas brincadeira sem haver maldade pode ser verdade, pode ser verdade. Quando a gente passa e o rapaz suspira pode ser mentira, pode ser mentira. Mas se for um homem já de certa idade pode ser verdade, pode ser verdade. Juízo, menino, juízo. Tem mar às vezes a teleima, pois todo cuidado é preciso. Se a gente não sabe, não teima. O demo tem sempre uma capa, dá para o que mais lhe convém. Mas esse maldito estapa com mais outra capa que tem. Jurar que se gosta de uma coisa gira pode ser mentira, pode ser mentira. Mas brincadeira sem haver maldade pode ser verdade, pode ser verdade. Quando a gente passa e um rapaz suspira pode ser mentira, pode ser mentira. Mas se for um homem já de certa idade pode ser verdade, pode ser verdade. Pode ser mentira, pode ser mentira. Pode ser verdade, pode ser verdade. Quando a gente passa e um rapaz suspira pode ser mentira, pode ser mentira. Mas se for um homem já de certa idade pode ser verdade, pode ser verdade. É perfil sumarento e agreste. Foi a certeza que eras tu. O meu doce viva e nós sobre a mesa. O amor de morango e caju. Peguei, trinquei e meti-te na cesta. Riz e dás-me a volta à cabeça. Vem cá, tenho sede. Quero o teu amor de água. Provei e perdi o juízo. Foi na manhã acesa em ti. A bacata, a bruno e a pera francesa. Por uma framboesa kiwi. Peguei, trinquei e meti-te na cesta. Riz e dás-me a volta à cabeça. Vem cá, tenho sede. Quero o teu amor de água fresca. Peguei, trinquei. sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Casinha singela, todos os dias, os dois muito agarradinhos vão pôr-se junto à janela. Ela a sorrir para ele e ele a sorrir para ela. Pela tardinha, lá vão com passo arrastado ao jardim que fica ao lado da igreja que os casou. E quem os vê, quem os vê, tal como eu vejo, diz sempre em ar de gracejo. Deus os fez, Deus os juntou. Durante a noite, como não temem ladrões, deixam a porta encostada. Na felicidade, que é a riqueza dos dois, por ninguém será roubada. E melhor que a felicidade, não há lá dentro mais nada. Quem ali passa pergunta sempre aos vizinhos se este casal de velhinhos teve filho algum dia. Não têm filhos, porque Deus viu lá do céu que o grande amor que lhes deu chega bem para a companhia. Ele é bom rapaz, um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela a toda hora, sonha com a noite fora, chora por ela se ela não vai. Só fala dela cada momento, vive com ela no pensamento. Ele sem ela não é ninguém. Sei quem ele é bom rapaz, um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela toda hora, sonha com ela pela noite fora, chora por ela se ela não vai. Ele sem ela não é ninguém.

mal faz-me tão bem. Oh, destino. Shut up.